daquelas que a gente se atrapalha, daquelas que a gente se atrapalha. Eu levei foi Gaia. Eu dei casa, comida, uma vida de princesa. Todo dia ela acordava, o café já estava sobre a mesa, com frutas variadas, torradas bater. Mas quem dá quer receber. Eu dei o dinheiro pra pagar o cartão, dei uma televisão 46 polegadas, LG deu um fogão, quatro bocas de Electrolux. E você pergunta, meu irmão, o que você ganhou? Eu levei foi Gaia. Eu levei foi Gaia. Daquelas que a gente se atrapalha, daquelas que a gente se atrapalha. Eu levei foi Gaia. Eu levei foi Gaia. Daquelas que a gente se atrapalha, daquelas que a gente se atrapalha. Eu levei foi Gaia. Doeu, doeu, doeu, doeu. Mas eu vou sair por aí. Eu quero é ser feliz. Mas quando lembro, depois de tudo que fiz, eu levei foi Gaia. Eu levei foi Gaia. Daquelas que a gente se atrapalha, daquelas que a gente se atrapalha. Eu levei foi Gaia. Eu levei foi Gaia. Daquelas que a gente se atrapalha, daquelas que a gente se atrapalha. Eu levei foi Gaia. Chico Salles, o top do Arrocha. Doeu, doeu, doeu, doeu. Mas eu. Eu vou sair por aí. Eu quero é ser feliz, mas quando lembro, depois de tudo que fiz, eu levei foi Gaia. Eu levei foi Gaia. Daquelas que a gente se atrapalha, daquelas que a gente se atrapalha. Eu levei foi Gaia. Eu levei foi Gaia. Daquelas que a gente se atrapalha, daquelas que a gente se atrapalha. Eu levei foi Gaia. Não fala mais de amor. A gente já não liga mais pra nada. Você não sabe mais das minhas noites, se chego cedo ou de madrugada. Você já não é mais como era antes. Já não quer saber do meu. Você não sabe mais dos meus problemas. Não me deixa resolver os seus. Não deixe tudo se acabar assim. Eu sei que ainda existe amor. Não tem graça sem você. Ele está de volta. Chico Salles é sucesso. Música.

esse amor é pra sempre ou fale. Eu só preciso ouvir a voz do seu coração. Oh, oh, eu só preciso ouvir a voz do seu coração. Eu só preciso. A voz do seu coração. Chico Salles, o top do Arrocha. O que importa se alguém anda falando do nosso amor? O que importa se alguém não quer nos ver bem felizes assim? Não importa se alguém acha que eu sou tão pobre, pobre. O que importa se alguém acha você tão nobre pra mim? O que interessa é saber que nós nos amamos, nos queremos bem e vamos casar no ano que vem. O que interessa é saber que nós nos amamos, nos queremos bem e vamos casar no ano que vem. O que importa se alguém acha que não valho nada, nada? O que importa se alguém acha que estás errada, errada? O que importa se alguém não quer ver nosso amor continuar? O que importa se alguém acha que tudo vai se acabar? O que interessa é saber que nós nos amamos, nos queremos bem e vamos casar no ano que vem. O que interessa é saber que nós nos amamos, nos queremos bem e vamos casar no ano que vem. O que interessa é saber que nós nos amamos, nos queremos bem e vamos casar no ano que vem. O que interessa é saber que nós nos amamos, nos queremos bem e vamos casar no ano que vem. Olhar mais uma vez o seu retrato. Eu não precisaria me importar com quadro na parede do meu quarto. Ao longe uma vitrola vai tocando os versos de um poema de amor que se acabou. Posso pra esquecer que um dia eu também já fui usado pelos seus caprichos de mulher, que sempre teve alguém apaixonado. Eu não passei de nada pra você, igual a tantos que você mentia. O quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. Não suportar olhar mais uma vez o seu retrato. Eu não precisaria me importar com quadro na parede do meu quarto. Ao longe uma vitrola vai tocando os versos de um poema de amor que se acabou.

chega de papo furado. Dá um tempo, sai da minha cola. Já me cansei de lari, lari, lero, lero, lá, lá, lá, blu, blu, blu. Solta de banda, dá um tempo, vaza, mano, some e evapora. Tudo acabado, não te quero, é papo, sério, stop, tudo acabou. Cansei de lari, lari, lero, lero, na, na, na, no, no, no. Chata de manca, dá um tempo, vaza, mana, some e evapora. Tudo acabado, eu não te quero, é papo sério, só tudo acabou. Estou te amando como o sol que traz aurora. Teu amor me trouxe luz. Sou feliz, estou te amando e me entrego aos teus momentos. Teu caminho me conduz sem mistérios, sem promessas, sem esperas, sem motivos pra chorar. Sou feliz, estou te amando. Nos teus braços eu encontro a paz que chega no depois. Sou amado, estou amando. Hoje existe um mundo novo, todo feito pra nós dois. Mais doçura, mais ternura, mais poesia, mais carinho pra sonhar. Nosso amor foi feito pra ficar. Eu vou te amar, amando. Nosso amor foi feito pra ficar. Eu vou te amar pra sempre. Sei que existe um paraíso azul só pra nós dois. Nosso amor vai nos levar pra lá. Eu vou te amar pra sempre. Nosso amor vai nos levar pra lá. Eu vou te amar pra sempre. Chico Salles e Nelsinho Rodrigues. Outra vez estou te amando. Como o sol que traz aurora, teu amor me trouxe luz. Sou feliz, estou te amando e me entrego aos teus momentos. Teu caminho me conduz sem mistérios, sem promessas, sem esperas, sem motivos pra chorar. Nosso amor foi feito pra ficar. Eu vou te amar,